Rock and Dad. E Soul Survivor, os títulos iniciais da emissão do Lança-Chamas de hoje no FM Estéreo do Comercial 17-18, aos sábados, o Lança-Chamas Mark II. É o destaque para o álbum Rock and Dad do Xavi Patton, de início, ainda a incluir os Firm, mais daqui a pouco. sábado no Lança-Chamas, primeiro destaque da tarde do Jeff Patton, Rockin' Dead, que voltaremos a encontrar ainda ao longo desta nossa curta emissão. Promessa já feita há muito tempo e hoje a cumprir-se, pelo menos em parte, The Firm. Firm, passagem destaque assinalada e prometida há algum tempo já nesta emissão do Lança Chamas FM Estéreo do Comercial. Este o título mais habitual, Satisfaction Guaranteed. O seguinte, Midnight Moonlight. Firm, quarteto com Jimmy Page, Paul Rogers, a voz naturalmente, Chris Slade e Tony Franklin na secção rítmica. Page, como sabem, é o que garante as guitarras e alguns dos efeitos muito especiais que The Firm oferecem neste álbum estreia. Thank you. silver wings with a smile, no obligation. She says, walk with me, I'll take you down through the storm to your destination. Dawning of a new creation. Midnight, moonlit lady, bird on the wing, she is flying to greet. Bird on the wing, she is flying to me. Thank you. Temas para o pequeno destaque de hoje dos Firm, o lança-chamas com Satisfaction Guaranteed e Midnight Moonlight. Mais um intervalo aqui no lança-chamas entre as séries especiais que têm contemplado já a Pat Travers Band, Ozzy Osbourne e também, para muito breve, séries sobre o novo hard heavy metal escandinavo e japonês. Rock europeu terá ficado um pouco para trás nesta arrumação de séries especiais do Lança-Chamas. De qualquer modo, esta edição paga um pouco, ou presta um pouco de atenção minimamente necessária a uma ou outra explosão hard rock francesa, como o caso aqui dos Océan. Yeah. Lança-Chamas FM Estéreo do Comercial, 17, 18 aos sábados. Foi um pequeno tema, Cascatudi, do álbum A and B, aliás A e B, dos franceses Océan. Recobramos aqui um dos destaques desta tarde, mesmo assim pequeno destaque, para Rockin' Dead, Heavy Patton. Já destaque no início desta emissão do Lança Chamas, um registro magnético aqui no 1718 do FM Estéreo da Comercial, com um dos destaques que decidimos atribuir para a divisão da nossa emissão de hoje e para o Zé Vipad no álbum de 85, Angel, desta vez na retomada do lado 2, também Heart Attack. We'll be right back. Angel, Art Attack e Dreamtime, o título final da passagem de destaque de hoje aqui no Lança-Chamas para o último, o F. Patton. Chamamos FM Estéreo do Comercial, sábados 17-18. Para os que no final desta emissão conseguirem fazer em postal o percurso de faixas que aqui se percorreu, um pequeno passatempo que terá como oferta muito especial duas cópias estrangeiras, aliás três, respectivamente um 12 polegadas dos Scorpions com os certos do álbum ao vivo, O single dos Saxon extraído do último álbum Back on the Streets, o single naturalmente, e também um single muito especial, 7 polegadas de Dio com Rock and Roll Children e uma capa dupla. Em postal para o Som da Frente, aliás para o Lança-Chamas, Rua Sampaio Pina 26, Mil Lisboa Codex, o alinhamento mais completo desta hora de hoje do Mark II Lança-Chamas. We got to make up a breaker. os destaques para a emissão do Lança-Chamas de hoje, uma contemplando o Xavi Patton e o Joaquim Dead, a outra a velha promessa dos Firm, o grupo de Jimmy Page e Paul Rodgers, de que voltamos a rodar títulos, desta vez localizados no lado A do álbum estreia, já de 1985, Closer, Make or Break, Someone to Love. E com alguma sorte, se o tempo perdoar, o hit single Radioactive.